aí, uma versãozinha de reggae pra galera curtindo o CDzão do Muriçoca Adesivos. Volume 2, DJ. E o Juliano por aí. Era carreteiro, agora virou capa 10, amigão. Negócio de residência e gás ali. Uruaçu é assim, hein? O homem que escuta DJ Wagner 24 horas por dia, será que é fã? Fique tranquilo. Segundo Juliano. E o Zé Preto, morador e representante ali da capital da Goiabeira, amigão. E umas Goiás é assim, então. Segura, Zé Preto. Mais um chofer original ali que puxa chapéu virado, hein? Chapéu virado é o que liga, então. Mandando um abraço a toda a galera do GDRT, hein? O Dedeco e o Tião da Balanceira, hein? Segura, Zé Preto. Diz que 2018 é o borracho de rodo. E a galera do grupo Noites Perturbadas tá por aí? Mandando um abraço aí a todos que participam dos balai, amigão. Nas noitadas, hein? Aí eles falam assim: quem perturba o povo é nós. Fique tranquilo. E o Zoinho? Zoinho no caos ali. Os comentários, amigão. Os comentários são inevitáveis, hein? Deus acima de tudo, hein? Vai vendo. Galera do GMG Costa Brasil. Costa Brasil Transporte Alguilega. Morador e representante ali da cidade supersônica, hein? Segura o Zoinho. Um abraço ao Bigodinho do GDR aí, segura o Bigodinho. Unidade 18, Miguel. O tuba que faz luzes no cabelo, vai vendo. O tuba que faz luzes no bigode e no cabelo, agora que deu. Final do ano vai passar pretinho pra mudar o visual. Wagner, o próprio original. Galera curtindo aí o melhor do reggae. Um abraço pra Tatau aí. É o homem que faz a mente do povo, amigão. Uruaçu, cargas aí, vai vendo. Uruaçu, Agin, é o que liga, hein? Segura o Catatau. CDzão Muriçoca Adesivos, volume 2.